Simplifica o som e sai correndo, DJ. Foi na padaria do seu Manuel que conheci alguém comendo pão de mel. Era uma mulher feia, era um dragão. Só de pensar já corri 5 quarteirões. E eu já não aguento mais e vou falar o que é que não pretendo. Seja minha mulher, vai. Olha só que horror, leve isso pra lá. Eu não gosto disso, pare de brincar. Brincar, brincar. Brincadeira dessa não tem valor. Isso é brincadeira pra botar terror. Terror, terror. Esse troço amigo é de todos os macacos. Brincar com ela e ela para do seu lado. Saia daqui, bicho papão. Já assustou o meu. coração, é no meu coração. Valeu!